E liga o paredão e a mesa no talo que o piseiro barulho chegou, papá. Sucesso do meu patrão Chicão no piseiro. Papocou, foi tudo, menino. Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá. Depois de várias bebedeiras, teve logo tchacachá. Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso. Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela me falou assim, ó: seu gostoso, seu gostoso. Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso. Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela falou assim, ó: seu gostoso, seu gostoso. Patrão, velho dos teclados, e a toda a galera do Teatro Pisadinha, tamo junto, hein, menino?